essa comunhão. Existe grande riqueza em nossa comunhão. Eu preciso mais, muito mais de ti. Eu preciso de ti, meu irmão. Jesus tem grande alegria em nossa comunhão. Jesus tem grande alegria em nossa comunhão. De ti.